papo, essa é pras baixinhas, hein? Vem! Sua estatura é demais, minha estrutura cambaleia, quase cai. Que isso, baixinha, vem que vem. Me tira da linha que eu me amarro nesse trem. Calça sandalinha 33. Deixo salto alto no armário dessa vez. Na ponta do pé pra me beijar. Na ponta da língua eu vou falar. Não sou nuvem, passarinho, engenheiro, pra gostar de arranhar céu. Pés no chão, tenho medo de altura, mas não de temperatura. Gosto dela bem alta, bem baixinha, faz ela subir. Oh, tamanho PPP, oh, pequena pro poder, avassalador. O amor, oh, eu quero te pegar, oh, eu posso te agachar por uns beijos teus, beijos chão por Deus, oh, tamanho PPP, oh, pequena pro poder, avassalador, te atiçar o amor, oh, eu quero te pegar, oh, eu posso te agachar por uns beijos teus, vem. Não sou nuvem, passarinho, engenheiro, pra gostar de arranha-céu. Pés no chão, tenho medo de altura, mas não de temperatura. Gosto dela bem alta, bem baixinha, faz ela subir. Oh, tamanho PPP, pequena pro poder, avassalador, te atiçar o amor. Eu quero te pegar, oh, eu posso te agachar por uns beijos teus, beijos chão por Deus, oh, oh, oh. Avassalador, te atiçar o amor. Quero te pegar, oh, eu posso te agachar por uns beijos teus, beijos chão por Deus, yeah, yeah. Essa é a nossa pequena homenagem para todas as baixinhas.